Clube 17, fábrica de Madelão, fábrica de Madelão, fábrica de Madelão. E aí, DJ Gabiru, com essa batida, até o papo vai embrasar, cachorro. Eu não quero saber de ex. Hoje vai ter revoada e o Gabiru é o DJ. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Eu sarrei, sarrei, sarrei, sarrei, sarrei, depois vazei. Eu sarrei, sarrei, sarrei, sarrei, sarrei e depois vazei. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei depois. Eu não quero saber de ex. Hoje vai ter revoada do Gabiru DJ. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei, sarrei, sarrei. Eu não quero saber de ex. Hoje vai ter revoada do Gabiru DJ. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei, sarrei, sarrei. Eu sarrei, sarrei, sarrei. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei depois vazei. Nas universitárias eu sarrei, sarrei, sarrei.